do fogo do inferno. Será que algum dia poderia acordar? Será que tem essa preocupação? Hoje eu fiz a lata do Fajr. Imagina se eu morro hoje. Será que algum de nós acorda com essa? Não estou dizendo que são outras preocupações, não são emoção. O homem trazer o risco para casa, o risco preocupado com a casa, o aluno com seus estudos, é muito bom. Mas tem uma grande preocupação. E essa grande preocupação, prezados irmãos e irmãs, que a gente tem que trazer dentro da nossa vida. Portanto, hoje praticamente, eu queria falar, havia muitas outras ideias, mas nós quase estamos a entrar na última dezena do mês do Ramadan. Praticamente amanhã é o 20º dia do Ramadan. E estão, deixa eu falar, são os derradeiros momentos. Estamos? Derradeiros momentos. O aya e a sura que eu acabei de recitar é o sura do Qadr. Sura do Qadr está no 30º juz do Corão, muito famoso. Qual foi o motivo da revelação da sura? Certa vez, há várias gerações de indicativos, não vai mencionar uma ou duas. Certa vez, o profeta sallallahu alaihi wa sallam estava a contar para os seus sahabas, para os seus companheiros, que havia um povo, antigamente, que viviam 950 mil anos. E havia um mujahid, quem é mujahid? Aquele que sacrifica a sua vida, os seus bens no caminho de Allah. Ele saía. E durante todos esses anos sacrificava. Então, quando os sahabas notaram aquilo, uma passagem que os sahabas ficaram tristes, outra passagem vem que o próprio profeta sallallahu alaihi wasallam ficou triste. E disse que Allah, se ele viveu 950 anos a fazer a ibadah, nosso ummat, qual é a nossa idade? O profeta sallallahu alaihi wasallam falou no hadith: A'mal ummati baina 60 wa 70. Os anos do meu ummat vão entre 60 a 70. Quantos? 60 a? 70. Minhas mães e irmãs estão a escutar aí, né? Eu costumo falar, esse não é hadith, é racha da minha parte. Porque racha é meu argumento. Quando você, meu irmão, passou 60, 70, você está com bônus. Está com o quê? Bônus. Você quando recarrega, no verão recarregou com 100 meticais, recebeu 20 de bônus, não é? Você quando atingiu 60, já está na hora de apanhar o comboio. 70 já está na hora. Aqueles anos são extras e bônus. Hadith de 60, 70. São poucos que vão ultrapassar isto. Então, aquele outro uma vivia quantos anos? 950, mil anos. Será que nosso ibadah vai ser igual? Agora, olham para os sahabas, a preocupação deles. Olha, olha como eu comecei. Preocupação do Akhira. Eles vão nos ultrapassar. A gente adorou Allah só 50 anos. Eles adoraram Allah no 1000 anos. Eles automaticamente vão ultrapassar. Então Allah subhanahu wa ta'ala, vendo esta preocupação do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, vendo esta preocupação dos sahabas, Allah como gosta tanto do seu Nabi, Allah como gosta tanto deste ummat. Então Allah me falou o Quran. E o que é que o Quran diz? Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Que na verdade, nós revelamos o Quran de uma única vez, do Lawh Mahfuz para o seu, de uma única vez, na noite de Qadr. Aqui é um ponto muito importante. Alguém pode perguntar, não, mas, Molana, pelo que a gente saiba, o Corão foi revelado há 23 anos. Em árabe, duas palavras muito importantes. Um é Anzala, Nazala. Aqui ela diz Anzalnahu. Anzalnahu em árabe significa revelar algo na totalidade. E Nazala e Nazilu, Tanzilu, Anzalnahu, Tanzila. É revelar algo aos poucos. Então, onde Allah diz que Anzalnahu significa revelou de uma única vez? Isso foi quando? Do Lawh Mahfuz, da tábua preservada para os seus. E daí, Nazalnahu Tanzila foi descer para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gradualmente em 23 anos. Então, na noite do Qadr, quando a gente fala esse é o mês do Corão, é o mês do Corão, é o mês da gente aumentar a recitação do Corão, porque é o mês que o Corão foi revelado. Imam Malik, rahimahullah, grande imam, quando chegava o Ramadan, deixava de dar aulas, deixava de tadris, deixava de ensinar. O que ele dedicava totalmente ao Corão. Então é uma questão que a gente tem que fazer, principalmente nossas mães e irmãs, coitadas. O ficar delas começa, às vezes, a nossa culpa, os homens, somos muito exigentes. Antes de Ramadan, o congelador tem que estar cheio, as almoças têm que estar preparadas, a carne tem que estar tudo. E chega Ramadan, toda tarde só na cozinha, one way, não há stop. Às vezes, Asr também fica a qadá. Subhanallah. Mas isso, muitas das vezes, é culpa nossa, dos homens. Tem que dar tarhim. Quantas delas já acabam o Khatam al-Qur'an? No mínimo, cada muçulmano deveria acabar um Qur'an, no mínimo. Então nós revelamos o Qur'an na noite de Qadr. Aí agora Allah Ta'ala diz, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Está bem, quando vocês estão a contar, para vocês entenderem, tafsir, isso é no Qur'an, Allah diz muita coisa assim. Al-Qari'a, o precursor. Mal-Qari'a. O que é o precursor? Mamá adará. O que você quer saber acerca do que você sabe? Você fala, mano, aquele bairro. O que você. Através chama a atenção. Estão a entender? Então Allah também chama-se no Corão. Al-Haqa. Mal-Haqa. Mamá adará que mal-Haqa. Quando Allah quer mostrar a magnitude. Quando ela quer mostrar a grandeza de alguma coisa e a importância daquilo, ela chama-se essa atenção. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Você não imagina o que é Laylatul Qadr. O que é que te fará conhecer Laylatul Qadr? Teu pensamento nunca sabe, nunca vai atingir a grandeza desta noite. Subhanallah. Pois Allah Ta'ala diz também, querem saber o que é Laylatul Qadr? A noite do Qadr? Agora, antes de eu dizer o que é que Allah diz, o que é a noite do Qadr? Muita gente traduz Laylatul Qadr como noite do poder. Noite do... Mas essa tradução não está muito correta, porque não tem nada de poder naquela noite. Se a gente for analisar, a palavra Qadr, ou significa Qadr, noite do destino, em que dos decretos. Isso a gente também pode tirar com outro ayah do Corão. Quando ela diz que eu acabei de recitar, que revelamos noite o Corão, Fi Laylatil Mubarakah, nesta noite. Fih yufraqu kullu amrin hakim. É o noite dos decretos. Número 2. Qadr, essa é a segunda interpretação, é muito bonita. É noite, a gente pode trazer como noite do aperto. A palavra Qadr significa tankarna. Então, noite do aperto. Por que noite do aperto? Subhanallah. É que nesta noite, a terra fica tão cheia de anjos, que eles não há espaço para andar. É como se a noite tivesse ficado apertada. Então chama-se noite de Qadr. Noite do aperto. Agora, noite do poder, não está, a gente não está a conseguir julgar. Porque qual é o poder que há nesta noite? Essa explicação, mashallah, foi dada pelo Sheikh Aminuddin, certa vez, quando ele estava a falar acerca disso. E foi uma explicação muito bonita, mashallah. Agora, lá já coloquei lá e até o Qadr. Agora olham Laylatul Qadr. Querem saber? Laylatul Qadr khayru min alf shahr. Allah. Fazer a ibada, adorar Allah na noite de Qadr, na noite, essa noite grande, é o quê? É superior a fazer a ibada de 1000 meses. Allah. Agora, ora vejamos. 1000 meses corresponde a quantos anos? 83 e pouco, não é? Quem de nós vai ver 83 anos aqui? Alguém tem garantia? Não. Ok? Agora, vamos ver se a pessoa, por exemplo, você conseguiu encontrar nas últimas 10 noites de Ramadan, você passou numa ibada. E você encontrou lá Laylatul Qadr. Então, 10 vezes 83 dá quanto? 800 e... 30, você não conseguiu atingir aquele povo. Allah, subhanallah. É como que você adorou Allah 830 anos. Imagina se você encontrou 20 anos da sua vida, encontrou Laylatul Qadr. Allahu Akbar. Dá quanto? 1650 anos. Allahu Akbar. Por isso é uma noite que a pessoa não deve perder. É uma noite que não deve perder. O profeta sallallahu alaihi wasallam falou no hadith: فيه ليلة هي خير من ألف شهر. No mês de Ramadan, essa grande noite, من حرمها فقد حرم الخير كله, ou como قال, quem for privado desta noite é o homem ou a mulher que mais foi privado na vida. Quem não tiver essa oportunidade de adorar a Allah esta noite, ele, a gente quando fala, coitado, é um grande coitado, é um bicharo, é um não sei o que, o que você quer chamar? É aquele que não tem a oportunidade de adorar a Allah nesta noite de Qadr. Agora, antes que eu explique o que é que acontece na noite de Qadr, quando é que é Laylatul Qadr? Muita gente traduz, fala, amanhã você vai jejuar, e amanhã não pode falhar o jejum, é Laylatul Qadr. Eu falo, bem, Laylatul Qadr é noite, não é dia, não tem nada a ver com dia. É Layla. E Laylatul começa do Maghrib até a hora do? A hora do? Fajr. Hadith Quran diz isso. Agora, quando é Laylatul Qadr? 27ª noite, né? Não é? Não? Pode ser. Pode ser. Exatamente. Isso é muito importante. Profeta, vamos ver os impressos. É por isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam aconselhou ele para ver o hadith. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha dakhla al-ashr al-awakhir shadda mi'zarahu. O que ele fazia? Amarrava o seu cinto. Significa que o quê? Já não tinha contato com suas esposas. Ah, os nossos casados. Número 2. O ahya al-layla kulla. Passava toda a noite no ibada. Não só fazia isso, muito importante outra coisa. O ayqadha ahla. Acordava a família. Minha esposa, vamos acordar, vamos acordar. Salat, salat, salat. Minha filha, vamos acordar. Filho, vamos acordar. Subhanallah. Todo mundo no ibada. Ah. Então, esse, o profeta aumentava o esforço. É por isso que o intikaf, a pessoa faz nas últimas 10 noites. Qual é o objetivo? De você encontrar, né? Agora, se eu começar a mencionar aqui as opiniões, subhanallah. Vamos começar. Sabe, alguns até o que dizem? Que Laila del Qadr pode ser qualquer dia do Ramadan. Só que essa opinião, de acordo com os hadith, é pouco longe. Ok. As opiniões mais autênticas são que Laylatul Qadr estão nas últimas 10 noites. Agora eu costumo falar, meu irmão, para você ter certeza, independentemente se é na 21ª, nas noites ímpares, ou na 27ª, independentemente, se alguém vem e diz para você aqui, que, vamos dar um exemplo prático, aqui em Tex, não é? Está bem. Quem a partir da manhã ficar à noite, ficar acordado à noite, ou ficar acordado uma parte da noite, a partir da manhã segunda-feira, até a próxima quarta-feira, né? Ele vai ser sócio da Vale. Sócio. Half, half, metade, metade. Que tal? Se eu ficar uma parte, eu não vou dormir de vez. Só isso? Eu não. Vamos ser realistas. Eu não. Eu estaria sócio. Já estou feito. A gente sabe o valor. Aí está. Aqui, subhanallah. Allah diz que você fazer a ibada numa desta noite de Qadr, se você tiver a oportunidade, equivale a 83 anos de ibada. 83 anos de ibada. Será que a gente não tem vontade de ter essa hora? Então, é às 10 noites, está bem. Eu costumo falar que o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teve muita pena desse ummah. Ele sabe que também, nessas 10 noites, nem todos vão conseguir acordar. Disse também, se não conseguirem todas as noites, se não você ter certeza, tem que ser todas as noites. Ímpar, não, ímpar, par, não, tudo acordar, até o último dia. Ok. Número 2, se não conseguir nas últimas 10 noites, né? Pelo menos, taharrau fil ashr al awakhir. Outro hadith vem? Mina fil witr. Nas noites ímpares. Fil witr min al ashr al awakhir. Então, quais são as noites ímpares? Por exemplo, amanhã, segunda noite, não é? Então, amanhã é noite de 20 para 21. é uma noite ímpar. Da noite de 21, noite de 23, noite de 25, noite de 27, noite de 29. Olha, 5 noites, pai, 5. Agora de 10 de sobre 5, mahala. Allah está facilitado. Ok. Vamos agora dizer que nem essa pessoa conseguiu. Então é aí que a gente leva Ubayy bin Ka'b radiallahu ta'ala anhu. Ele jura que noite de Qadr é na 27ª noite. Mas aí está, é um sahabi. É um sahabi. Para você ter a maior parte dos sahabas, procura todas nas noites ímpares. A gente não pode dizer com toda certeza que Laylatul Qadr na 27ª noite. Pode ser, é uma hipótese. Mas quem garante? Estão entendendo? Há vários hadiths que os sahabas diziam que Laylatul Qadr tinha sinais. Quando é que foi Laylatul Qadr? À noite. O profeta Salam falou no hadith: quando amanhece, o sol nasce muito raios. Número 2, Laylatul Bahr. É uma noite calma. É uma noite serena. É uma noite calma. É uma noite serena. Alguns amigos de Allah conseguem perceber que aquela é noite de Qadr. Nós, devido aos nossos pecados, a gente não consegue. Illa, mashallah, não ser alguns. Um sahaba diz que houve uma noite que choveu tanto que nós tivemos que fazer sajda na lama. Era que noite? Era a 21ª noite? Olha. Então, não há, isso é muita atenção. Nosso país, a nível mundial, muita gente põe isso na mente. Que décima, 27ª noite, ele temos que ir para masjid. Temos que encher. Outras noites, onde foram? Essa não deve ser. Talvez a falta de compreensão do din. Está certo? Então, quando é que ele era do Qadr? Pode ser nas últimas 10 noites do Ramadan, noites ímpares. Essa é a opinião mais autêntica. Claro, se a pessoa não conseguiu, pelo menos tenta, 27ª, mas quem sabe? Está bem. Já falamos quando é que pode ser, né? Falamos o que acontece nesta... Agora vou falar o que acontece nesta noite. Sinais também, já demos alguns sinais. Mas antes que eu fale o que acontece nesta noite, quem, inshallah, vai acordar nesta noite aqui, inshallah? Quem vai acordar? Eu costumo falar, mas você trabalha, né? Tem que acordar 7 horas de serviço. A gente entende. Tira um pouco. Não é preciso, não consegue toda a noite. Dorme. Vai, dorme 22, acorda pelo menos 2, 3 horas de madrugada. Se não consegue, acorda 4 horas. Já lá é tão misericordioso. Por quê? Salamun hiya hatta matla'i fajr. É uma noite de paz até a hora do. Então, se você acordou, por exemplo, 4:30, também não há problema. Inshallah, você olha lá, é tão carinho, tão carinho. Eu costumo falar, Allah procura de desculpas para nos perdoar. Allah procura de desculpas para nos perdoar. Agora, meus irmãos e irmãs, agora que eu queria mesmo a minha mensagem, o que vem agora? O que acontece nesta noite? O que acontece nesta grande noite? Asha radiallahu anhu perguntou: Ya Rasulallah, o mensageiro de Allah, se eu por acaso souber quando é que é Laylatul Qadr, qual é o dua que eu devo fazer? Isso é muito importante. Um é a gente fazer dua na nossa cabeça, um é o dua que o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Oh Asha, se por acaso tu souberes ou sentires ou pressentir que é noite de Qadr, qual é o dua que você deve fazer? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, innaka afuun. Você gosta de perdoar. Você é perdoador. Tuhibbul afwa. Gosta de perdoar? Fa'fu anni, perdoa. Tá bem. Agora, meus irmãos e irmãs, vamos prestar atenção agora. O que acontece nesta noite? Oh. Vem aquele hadith longo, Salman Farsi que narra sobre o Ramadan. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi Sha'ban, fi akhir Sha'ban. Então depois ele diz: Idha kana laylatul qadr. E quando chega a noite do qadr, Yaba'athullahu ta'ala Jibril. Allah subhanahu wa ta'ala envia um anjo Jibril. Também está no Coran. O que é que ela? Tanazzala al-malak wa ar-ruhu fihi bi-ithni rabbihim min kulli amr. Ruhu aí refere-se a Jibril alayhi salam. Jibril alayhi salam diz: Ya ma'ashar al-malaika, o grupo de anjos, vamos todos. Descem. Wa ma'ahu liwa'un akbar. Jibril alayhi salam deu uma bandeira verde. فيركزه في الكعبة vai e espeta no Kaaba. E Jibril alaihi salam diz: Ya ma'shar al-malaika, o grupo de anjos, espalham-os pela terra e vão cumprimentar. Wa yusallimuna ala kulli qa'id wa kulli dhakir. Subhanallah. Vão cumprimentar a todos. Salamu alaikum. Salamu alaikum. A todos aqueles que estão a fazer tilawa, estão a ler o Quran naquela noite. A todos aqueles que estão no musalla, estão a fazer salah. A todos aqueles que estão com tasbih, eu costumo falar: Allah é tão karim, Allah é tão misericordioso. Se você, meu irmão, minha irmã, no teu sofá, no teu ar-condicionado, você está com tasbih. Subhanallah, subhanallah. Allah diz também: você está incluído. Allah. O que é que a gente quer mais? Um anjo vem como assalamu alaikum, mashallah, assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum. E wa yu'minuna ala du'a'ihim. E os du'as, as preces que você for a fazer naquela noite, os anjos dizem: amin, amin, amin. Seja aceito, seja aceito, seja aceito. Então, é ibada, meus irmãos, não é só você ficar a fazer salah one way, mas você cansa também. Quran é ibada. Tasbihat é ibada. Por que não? Sentou com quem começaram a falar de Allah. É ibada. Pegaram o fata'alim, estão a ler fazer amal. É ibada. Pegou o tasbih, descansou. Subhanallah, subhanallah. Também é ibada. Saiu para fora, está com calor. Nem saiu na varanda, começou a apreciar as estrelas. Subhanallah, olha o que é a criação de Allah. Também é ibada. Yu'amminuna, está a fazer dua. Também é ibada. Todos esses estão incluídos. Até que horas vai isso? Vai de Salat al-Maghrib até a hora de Fajr, Layla, até a hora de Fajr. Faizá, quando começa Baraka al-Fajr, quando entra a hora de Fajr, nada Jibril al-Malaika. Jibril chama os anjos. Ya ma'shar al-Malaika, o grupo de anjos, Ar-Rahil, Ar-Rahil, é hora de voltar, é hora de voltar. Então os anjos dizem, os anjos perguntam: Ya Jibril, مَا فَعَلَ اللَّهُ بِحَوَائِجِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ. Oh Jibril, o que Allah Ta'ala fez em respeito aos pedidos do Ummat do Profeta صلى الله عليه وسلم, de todos aqueles que estavam a chorar, estavam a fazer ibada, todos aqueles, mesmo a irmã, mesmo a nossa irmã que esteja no seu ciclo menstrual, não há problema nenhum pegar tasbih. Às vezes tem aquela desculpa: eu não estou pac, não dá para fazer a ibada. Tasbih não há problema nenhum, né? Dhikr, não há problema nenhum. Dua, não há problema nenhum. Ela pode fazer. O que Allah Ta'ala fez? Agora olha a resposta de Jibril. Jibril alaihi salam diz: Inna Allah Ta'ala nazara ilayhim. Allah Ta'ala olhou para eles. E Allah, quando olha, Allah olha com o olhar de rahmah. Wa'afa anhum. E Allah Ta'ala perdoou a todos. E Allah Ta'ala aceitou os seus du'as. Olhou para eles com o olhar de rahma, perdoou a eles e aceitou os seus du'as. Illa arba'un. Oh. Isso que eu queria chegar. A não ser quatro individualidades. A não ser quatro pessoas. Imaginemos, eu dei um exemplo, aquele de você está sentado aqui, vem aqui para mais cheio. Mas eu dou esse exemplo, a gente entende, a gente tem que dar exemplo monetário, fazer o quê? Vai, todos conselhos aqui da mesquita, ficarem aí na porta, vão receber um cheque. Todos choram a fila. Eu também quero. Só que pronto, há um anúncio. Aqueles 1, 2, 3, 4 não estão incluídos. Que tal o remorso desses? Mas o que eu fiz? Por que eu não estou incluído? Imaginemos, eu já falei acerca de Qadr, não de Qadr, o poder, o valor desta noite. Essa noite, qual tão grandiosa é perante Allah subhanahu wa ta'ala. Falei do valor desta noite. O que acontece? Imaginemos agora a pessoa que fica privada desta noite. Vamos ver aqui, meus irmãos e minhas irmãs, se algum de nós está envolvido ou pertencemos a estas quatro pessoas. E vamos fazer touba agora. Fazer toba agora. Ya Jibril, man ha'ulai al-arba. Quem são esses quatro? Os anjos perguntam. Que mesmo nesta noite não são? Não são? Perdoados. Então vamos ver. Número 1. Jibril alayhi salam diz: Mudminul khamr. Alcoólatra. Viciado. Mudmin é quem é viciado? Viciado em algo e não fez touba. No outro hadith vem aqueles quatro. Walam yatub. Aquele que é viciado em algo e não fez touba. Então vamos estar aqui a falar do álcool. Al-Khamr, Ummul Khaba'ith, é a mãe de todas as maldades. Eu não sei quem entende, mas nós em Maputo está a haver grandes problemas na juventude. Drogas e álcool está a virar prato do dia. Jovens muçulmanos estão todos envolvidos no álcool. Normal. Ummul Khaba'ith. Número 1. Número 2, quero é perdoado nesta noite. Eu aqui não vou estar agora a argumentar cada ponto do tema, não vai para ficar a hora de lixar-nos aqui. Vou escolher dois pontos que eu achei necessários. Todos são, mas dois, três. Segunda pessoa que não é perdoada nesta noite. Quando Rasulullah fala sobre a bebida, uma sala muito importante, e que nem eu juro, foi amaldiçoado quem bebe, mas quem? Quem vende? Quem carrega, quem dá, quem transporta. Então, se você na tua loja vende, o que acontece? Você está a vender aquele risco? Agora, se o teu caminhão transporta bebida, aí vão perguntar vossos molanas, vão dar fatuá, não sei o que vão dar fatuá. Eles, mashallah, não diz molanas, todos aqui sentados, mashallah. Há um ano atrás ligou o irmão, acho que foi de Nampula, eu estava em Maputo. Ele disse: Molana, estou num dilema, o que é que se passa? Tenho um hotel, só que há um problema no hotel. Estou a perder clientela. Queria saber sobre o álcool. Se posso consumir álcool lá dentro ou não. Alá vai testar. Você abriu um restaurante. Se você vender álcool, tem mais movimento. Se não vender, não tem. Não é assim? Aparentemente. Então eu explico. Allah testa. Você fala: Allah, estou fazendo por ti, não vou pôr a tua lei. Ela, você resolve o meu problema. Primeiro mês, segundo mês, até talvez dois meses, um ano. Não há até nenhum baragado. Não há zero as moscas. Mas se você passou naquele teste, Allah, depois quando virar a página, quando Allah abrir, oh, oh. Allah funciona assim. Não é você louco que fez nada. Allah vai ver. Até onde você vai? E Allah, quando vê que você é verdadeiro, aí que vem a ajuda de Allah. Mas ser humano é assim, vai. Você conheceu alguém, um pai de repente começa a frequentar muito a sua casa. Este aqui, de repente sempre a minha casa. Está bem, primeiro dia, mashallah, ele gosta muito de si, eu gosto de ela, que ela ama, ela gosta de si também. Você ficou. Você não entra louco na primeira. Vem passando uma semana, vem um domingo. Você vai testar, você cai louco. Ele logo vem na segunda semana, meu irmão, desculpa lá, estou a emprestar o carro. Não, espera lá. Você não dá logo, não é? Você quer ver ele ser verdadeiro ou não? É ou não? Allah também é assim? Já, pronto, ficou no Ramadã, ficou no Itikaf, já. Não. Allah vai ver, quer ver esse é verdadeiro ou não? Está a brincar comigo. Fez toba de brincadeira. Acaba o Ramadã, volta tudo. Allah vai ver. Allah vai testar. Allah vai ver. Ele é sincero. E quer mesmo. Agora eu vou te mostrar o que é que eu dou. Allah, por favor. Esse é Allah. Então, precisamos, irmãos, Allah vai testar. Então, isso é sobre. A gente tem que ter cuidado. Em que nem eu juro, também é a mesma coisa. Quem assina, quem dá, tudo está amaldiçoado. Ok, número 2, não vou falar muito acerca do álcool. Número 2, quem nesta noite também não é perdoado? Aqulli walidi. Oh. Aquele que é desobediente para com os pais. Aquele que é desobediente para com os pais. Abdullah ibn Abbas, ele diz que há três ayats no Corão que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou duas coisas. Makurunatun, estão ligadas uma com a outra. O que quer dizer? Se você fizer uma e não fizer outra, não terá aceitação perante Allah. Três ayats. Número 1, ele diz: وَاطِعُوا اللَّهَ وَاطِعُوا الرَّسُولِ. Allah, quando diz no Coran, obedecer a Allah e obedecer ao seu mensageiro. Se você se obedeceu a Allah, não obedeceu ao Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, não será aceito por Allah. وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. Estabelecer a oração, pagar o zakah. Se você fez uma delas, não fez outra, não será aceito perante Allah. E número 3, أَنِشْكُرْ لِي وَلِوَا لِدَيْهِ. Agradecer a Allah e agradecer aos seus pais. Hoje o grande problema deste ummah, o nosso grande problema qual é? É que a gente quer copiar o que o Ocidente faz. Se o Ocidente também fez casa do asilo, sabe, casa dos idosos, nós também queremos imitar. Esse é o nosso grande problema. لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَعًا بِذِرَعٍ. Vocês vão seguir os passos deles. Prezados irmãos, tem muitas mães e irmãs, uma coisa muito importante relacionada com a desobediência dos pais, que é um ponto aqui que a pessoa não é perdoada. O que é desobedecer os pais já agora? O que é desobedecer? Allahu Akbar. Ikrama Abdul Mujahid, um dos dois, ele diz no tafsir de Ma'arif al-Quran, Ibn Kathir também menciona, como é que o homem deve falar com o seu pai? Mas como é que se fala com os pais? Agora, como é que é? Papá, aqui está. Estás bom? Falar com o pai assim. Estás bom. Você. Como você chama o teu pai de você? Allahu Akbar. Olha o Corão, o que que ensina? Ibrahim a.s. quando falou com seu pai que era idólatra, não era muçulmano, era kafir, nunca chamou meu pai. Você, como é que ele chamava? Como é que ele chamava? وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ يَا أَبَتِ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانِ. E meu pai, oh meu abajan, meu pai, meu querido pai, meu querido pai. Chama, oh meu querido pai. Se com um pai kafir, você não pode chamar pelo nome para você. Imaginemos, você, teu pai muçulmano, tua mãe muçulmana. Aí está. Nosso Moçambique, cada um qual é agora? A minha cota está lá, não dá para a gente sair. Não sei se alguém tem também chama cota. Cota. Tua mãe virou cota. Esta cota é muito chata, meu. Oxa. Nem me deixa passear com minhas amigas. Eu estava a explicar como é que você deve falar. Eles explicam, Allahu Akbar, como aquele escravo, escravo, não é empregado, escravo, você é dono do escravo, fugiu do seu mestre. O mestre agora recuperou. Ele está em frente do mestre a pedir desculpas. Da maneira como ele fala com o mestre, é assim como os filhos deveriam falar com os pais. Quando Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. E não diga arre para eles. Vem no hadith, لَوْ كَانَ فِي. Se existisse uma palavra na língua árabe que mostra desrespeito, inferior à palavra uf, Allah viria de mencionar. Uf, arri, nunca pode falar. Prezados irmãos, vocês sabem o valor do Surah Al-Fatiha? Não é? A gente sabe ou não? Eu aqui não vou falar muito sobre o valor dos pais, como a coisa que a gente está a falar é sobre a desobediência. É o quê? A desobediência. Aquele que é desobediente para com os pais não é perdoado nesta noite. O que é a Surah Al-Fatiha? É Ummul Quran. Alhamdu. É Ummul Quran. E tudo que vem ali, flamim, para frente, o que? É tafsir de Surat al-Fatiha. É o quê? Explicação. O Umul Quran, a gente sabe disso. Da mesma maneira, no hadith existe o Umul Ahadith. Existe o quê? Umul, a mãe de todos os ahadith. E qual é o hadith de Jibril? Hadith? Jibril. Jibril, alayhi salam, hadith famoso. Umar ibn al-Khattab narra um incidente que... بينما نحن عند جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتاجكم رفعت صلى الله عليه وسلم استطلع علينا رجل شديد بياض الثياب حديث لون شديد سواد الشعر زي مومي نتيني ينسينال دي فياج كابيلو todo preto sentou à frente de رسول الله صلى الله عليه وسلم e fez várias perguntas entre as perguntas mal iman mal islam mal ihsan fez várias perguntas depois ele chegar aí. Depois Jibril, era Jibril ali, será? O homem que era Jibril. Depois, mais à frente, o hadith vem. Ele fez uma pergunta. Ya Rasulallah, matassan. Quando é que será Qiyama? Quando é que será Qiyama? O profeta, sallallahu alaihi wasallam, disse: Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. O interrogado, assim como o interrogador, não sabe. Então, aí, Jibril, alaihi wasallam, disse: Oh, Muhammad, sallallahu Akhbir an amaratiha. Alguns sinais. Agora, eu costumo falar. Quando a gente fala de Qiyama, a gente fala há muito adultério, há muita música, há muita dança. Não é mentira. Mas neste hadith, que é considerado como a mãe de todos os hadiths, qual foi o primeiro sinal de Qiyama? Antalidal amatu rabbataha. Antalidal amatu rabbat, o que significa? A mãe vai dar parto à luz à sua própria patroa. A mãe vai dar luz à sua própria. Minhas irmãs, atenção! Um dos significados disto, antalidal amatu rabbat, qual é? Os filhos vão tornar-se desobedientes, principalmente as meninas. Vão chamar mãe de empregada. Mas mamãe, como é que eu fui para a escola, voltei até agora, não tenho almoço. Poxa! A senhora também? Oh, ficou empregada. Mas a senhora em casa não sabe, nós vamos trabalhar. Nós somos doutores. Queremos chegar a ter almoço na mesa. A senhora fica em casa a fazer o quê? Quem fala assim? São os grandes filhos. A mãe ficou a fazer que papel? Olha. Tratam a mãe como se fosse a própria empregada. Hadith, estamos a ver. Hoje as filhas têm vergonha de ser com as próprias mães. Essa velha vai nos atrapalhar. Faz o quê? Essa velha vão nos. Somos todas jovens, queremos passear. Qual é o shopping que tem? Como se chama? No VIP, né? Qual é o shopping que tem aqui? Hã? Mais jovem? Outro? Queremos passear e saber que vive conosco. Eba, estamos cansadas também. Hoje, mesmo os homens, temos vergonha de andar com o nosso pai. Mas é que é, tens um amigo cota, é? Temos vergonha de a gente andar com o nosso próprio pai. Temos vergonha de andar com a nossa própria mãe. Você não viu aquele médico? Foi estudar. Foi o quê? Quando ele era criança, o pai guardou... Como é que se chama? Guardou, que nem um berlinde. Um brinquedo. Guardou um brinquedo. Ele mais tarde saiu, foi estudar, ficou um grande doutor. Até que chegou a hora dele voltar agora para o seu país. O pai vai para o aeroporto e diz como presente para o meu filho, eu vou lhe trazer aquele brinquedo que de infância pôs na caixa. Foi também para o aeroporto ficar à espera. Ele quando chega, olha até que ponto uma chegou. Quando ele desce do avião, estavam lá todos, grandes médicos, amigos, todos à espera. Então o pai também estava lá, meu filho. Todos começou, ele começou então, ele começou a apresentar para os outros colegas. Este é o meu colega, meu amigo formado juntos, ligamos juntos. Este é o doutor fulano, este é o doutor fulano. O pai como estava um coitadinho, barba branca, ele disse, esse é um familiar meu. Teve vergonha de dizer o quê? Quando eu ouvi essa passagem, aquele hadith vem à mente, Tirmidhi Sharif, segundo volume, quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: إذا اتخذ الفيل دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأعطى الرجل أمة وأدنى صديقه أقصى أبا. Quando o filho vai se aproximar mais do amigo, vai se distanciar do pai, o que é que significa? Ele prefere ser identificado do amigo do que da relação do pai. Mas não, você não vai conhecer meu pai nem minha família, tá? Nós somos lá de Moatim, você não conhece, tá? Não conhece minha família. Eu fui colega do doutor. Você está vendo aquele doutor, presidente do município? Fomos colegas. Mandou família para Tabora. Tem vergonha! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Então, essa desobediência, este homem nesta noite não será perdoado. Cada um de nós agora tem que ver qual é a minha relação com os meus pais. Será que estou a dar o valor respeito? O devido respeito? Qual é o tratamento que eu dou? E atenção, o profeta sallallahu alaihi wasallam falou, subhanallah, ma min uqubatin, não há nenhum castigo, yu'ajjalu li sahibihi fi dunya, que a pessoa é castigada já no mundo, como o castigo que ele faz em desobedecer aos pais. Todos os pecados que ele faz, o castigo será dado no mundo, será dado no Áfera. O único castigo qual é? Desobediência para os pais, meu irmão, antes de você morrer, terá que provar as consequências. Terá que provar as consequências. Veio um homem, perante Abdullah ibn Umar, e disse: Inni hamaltu ummi, Allahu Akbar. Eu carreguei minha mãe ala dhahri, nas minhas costas, watuftu biha, e fiz tawaf de Kaaba. Carregar não na cadeira, carreguei minha mãe na costa, fiz tawaf de Kaaba. Fahal jazaituha. Será que eu já paguei os favores que a minha mãe fez para comigo? Abdullah ibn Umar disse: La. Wala wahida fil mi'a. Você não pagou nem 1%. Você fez bem e ela gosta dos benfeitores. Portanto, quem direta ou indiretamente, quem direta, Ibn Shibn, ele falou uma coisa tão linda que, subhanallah, eu estava a ler o riwayat, talvez ontem ou hoje estava a ler o riwayat, subhanallah. Ele diz que a pessoa chegar perto, tocar ribo ila ummi, aproximar-se da mãe, wa yasma'u kalamaha, escutar a conversa da mãe, é melhor do que lançar a sua espada no caminho de Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. E ele depois diz: não há melhor coisa do que olhar para o rosto da mãe. E essa passagem desse o Ibn Shum também tem a ver com aquele hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, quando ele diz: Ma min waladin barin yanzur walidayhi nazra rahmatin illa kataba Allahu lahu bi kulli nazratin hajjan mabrura. Não há nenhum filho, mas já filho obediente, barin, filho obediente, que olha para os pais com amor, com carinho. Ele vai para a casa dos pais, fica a olhar para a mãe. Subhanallah, minha mãe. Fica a olhar para o pai, meu pai. Nadra rahmatin, com amor, com carinho. Illa kataba Allahu bi kulli nadratin hajjan mabrura. A não ser que Allah subhanahu wa ta'ala escreve por cada olhar que ele for olhar para o seu pai e mãe com amor e carinho, recompensa de hajj mabrur, um hajj aceite. Um hajj aceite. A gente poder hajj todos os dias, não é nós. Hoje, infelizmente, vão me desculpar. Hoje, alguns filhos, eu já ouvi isso. Quando é que esse velho vai embora? Estamos cansados. Allahu Akbar. Queremos a nossa herança. E o velho não vai. Vive mais, ela dá mais longevidade. Subhanallah, os nossos pais, quando nós éramos crianças, tratavam-nos como? que tinham paciência conosco, mas aquele ritmo que eles fizeram para nós era com a intenção que a gente vivesse, não é? Hoje os filhos, a gente faz ritmo dos pais, mas já não vê a hora deles irem embora. Olhamos para os nossos pais com aquela coisa, na onde ódio, rancor, zanga. Já estou cansado, toda hora aqui está bem. Subhanallah. Profeta, sobre isso, profeta. Então, quem tem? É um sawab. É um sawab. Como olhar para o Kaaba? Olhar para o Kaaba é uma recompensa, é um ibada. Você foi para a Marca, ficou só olhar para o Kaaba, é sawab. Da mesma maneira, olhar para os pais é sawab. Até que hadith. E quantos de nós a gente faz isso? Pai, quem tem paz aproveita, dá valor. Dá valor enquanto é cedo. Para o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, aquele que tem os dois pais vivos, é como se vês duas janelas de Jannat abertas. Quem tiver um, é só uma janela, e quem não tiver. Quantos de nós, nossos pais estão fora, talvez ele não pula na beira, onde? Você nem ligar, sabe ligar. Onde estou? Não estou aqui a arranjar dinheiro, grande businessman. Que businessman você vai ser? Portanto, desobediência para com os pais, isso é grave, é grave. Por isso, quem não tem uma boa relação com os pais, quem não fala com os pais, ou quem tem alguma mágoa no coração, hoje vai fazer touba, não deixa de chegar amanhã, vai? Começa o dia de últimas noites. Vai beijar o pé da mãe. Hoje os filhos têm água, mashallah. Quando é um grande molana, põe bem chinelo do molana, mashallah. Nós temos vergonha de pôr bem chinelo da nossa mãe, do nosso pai. Allahu Akbar. Doar do molana, não sei se vai ser aceito, para o teu favor. Mas doar do pai está provado que vai ser aceito. Três doar, já lá não rejeita. Um é doar do jejuador. Um é doar, doar o walid, doar pai, doar do pai, da mãe para os filhos. Aí não há hipótese, é aceito. Então vamos fazer toba, vai fazer paz. Vai levar o doar. Eu falei o quê? Não disse vai pedir doar. Eu disse o quê? Vai levar o a duas coisas. É doar de nahe, é doar le nahe. Atenção aí. Um é levar doa, um é pedir doa. Doa a gente pede a todo mundo. Sheikh, melhor filha, doa para mim. Mamãe, faz doa para mim. Papá, faz doa para mim. Mamãe, faz lá doa para mim. Inshallah, vou fazer, não tem problema. Fazer ou não vai fazer? Um é levar o. Por que você não vê que arrancar o doa? Allahu Akbar. Arrancar o doa é aquilo que Anas radiallahu ta'ala arrancou. Porque ele serviu o Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam 10 anos. Khidmat serviu. Aí que recebeu o doa. Quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: Ya Allah, Allahumma barik lahu fi malihi wa auladi. Doa saiu. Ora, debarca Anas nos filhos, no nem na riqueza. Ele diz: eu tive tanta riqueza que não sabia contar, e os meus filhos dentro, contando todos, ultrapassa 120. Isso é doa. Então, o que é doa, Lena? Levar o doa, você serviu tua mãe, o teu pai de tal maneira, os pais fazem doa para todos os filhos. Isso é normal. Todos. Mãe e pai fazem doa para todos os filhos. Mas já há alguns que arrancam o doa do pai e da mãe. Isso é claro. O que significa arrancar doa? O professor, o estado, tem muitos alunos que fazem doa para todos os alunos. Mas há alguns alunos que arrancam doa do professor. Serviu tanto, mas fez tanto, que ele do coração, a mãe diz: Ya Allah, meu filho, coitado, fez tanto por mim. E Allah, você dê a ele. Eu, Allah, meus irmãos, dia que a nossa mãe fizer esse doa para nós, eu costumo dizer: você sem loja, você vai ser comerciante. Você sem estudo, vai ser doutor. Doa de mãe, Allah, não há coisa igual no mundo. Gravo minhas palavras. E bate doa de mãe e a contrapreço da mãe não é igual. Você tem o contentor, não está a sair. O negócio está parado. Vamos para onde? Falamos com aquele advogado, falamos com aquele connections. Hoje é mundo de connections. É o quê? Eu sou um homem, tenho costas quentes. Vai, duas costas quentes e tua mãe. Liga para a mãe, mamãe, estou a rasca. E não está a andar, faz doa para mim, mamãe. Subhanallah, Allah, você vai ver em instantes resolvido o problema. Não! Liga para aquele hazrat, aquele hazrat. Teu hazrat está na tua casa, sentado, tua mãe, teu pai. Ah. favor. Esse tópico é tão longo que eu tenho que já cortar a tanguinha nos outros. Você sabe o que tem para alguém hoje? Aga? Só tem mais 20 minutos. Então, quem foi desobediente, hoje é hora de fazer? Tauba. É hora de fazer? E como tem a ver com a desobediência, vocês têm aquela passagem muito famosa, desobediência. Olha o que acontece agora. Vocês já ouviram falar Sahib Jureid? Havia um grande alim, grande tabi'in, grande adorador de Allah. Jureid. Allahu Akbar. Muito buzurg. Santo da primeira. Estava a fazer adorar Allah subhanahu wa ta'ala. A mãe foi para lá. Ya Jureid. Passagem longa está no Riyad al-Salihin. Oh Jureid. Então ele estava no salat, né? Ya Rabbi ummi wa salati. Ya Rabbi ummi wa salati. E ela vai atender minha mãe ou meu salat? Era salat nafal, facultativa, atenção. Ele disse nada. Ei, primeiro meu salat. Primeiro meu salat. Aquele sahab disse, ya Rasulullah, falando sobre isso, eu queria ir para jihad. O professor me perguntou, teus pais estão vivos? Sim. Não vá, faz ritmo deles, já deu jihad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia seguinte, mãe dele vem, Jureid. Jureid de novo no salat. E Allah, meu salat, minha mãe. Nada, meu salat. Mãe foi embora. Terceiro dia, Jureid, filho. Meu salat, minha mãe. Meu salat, minha mãe. Ficou com salat. Então, a mãe, coitada, aí está. Diz, Allahumma la tumithu hatta tara wujuh al-munisat. E Allah, não faça Jureid morrer até que ele não tenha que enfrentar mulheres de má vida. Eu disse, vai doar de mãe. Mãe, quando fala, é por isso minhas mães e irmãs, aí atenção. Muitas das vezes lançam praga para as crianças. Seu burro, você não sabe nada. Oh, cuidado. Você nunca vai aprender. Muito cuidado. Mãe nunca pode falar assim para o filho nem filha. Sua burra, tu nem um bolo sabe fazer, nem chá sabe fazer. Poxa. Não vais aprender nada na tua vida. Muito cuidado. Não vais aprender nada. Minha mãe e irmã, pode ser aquela hora aceitação de doar da parte de Allah. Havia aquele grande Mufassir. Como é que se chamava? Vamos lá no nome dele? Zamakhshari. Jazakallah. Zamakhshari. Ele tinha feito o quê? Pegou o passarinho e apertou o passarinho. Fez uma linha e apertou as perninhas do passarinho. A mãe dizia, mas o que ele ia fazer? Não tem vergonha? Quer quebrar as pernas dele? Que ela também quebra as tuas pernas. Mãe fez baddua. Mais tarde, o filho coitado ficou aleijado. A mãe soube, Allah, foi o meu baddua. Eu que falei que estava na zanga. E agora diz, Allah, faça o meu filho um grande, um fácil comentador do Corão. Allah aceitou. Zamakhshari voltou a ser um grande, um fácil comentador do Corão. Olha, dua e baddua da mãe. Então, mais tarde, uma mulher de má vida quis seduzir a Jureid. Quis seduzir a Jureid. Mas não conseguiu. Tentou envolver-se com ele. Allah protegeu a ele. Ele o que faz? Dormiu com um camponês, engravidou e depois foi dizer toda lá na cidade. Estão a ver aquele vovô grande santo, buzurgo lá no mato adorar Allah? Ah, ele, barriga deles, mafioso aquele. É grande malandro. Todos afinal. Malandro, cheitões, está lá fora, para lá, você ainda fazer isso, vem esconder, quer dizer que é grande buzurgo, quebraram aquilo tudo. Subhanallah. Levaram Jureid, estava na cidade. Jureid, quando começou a ver aquele todo cenário, quando enfrentou aquela mulher de má vida, Jureid começou a deitar lágrimas, começou a chorar. Disseram, mas Jureid está a chorar, então o que é que se passa? Ele disse, tudo isso que eu estou a passar aqui é para doar da minha mãe. Minha mãe disse, Allah não dê a morte a ele, até que ele tenha que enfrentar mulher de má vida. Eu não atendi a chamada da minha mãe. Hoje eu estou a enfrentar isto. Pois já está lá, ele pronto, Allah pois deu o poder, a gente sabe, ele fez doá. Então Allah, ele o que fez? Bateu naquela criança, né? Então Allah Ta'ala fez com que a criança falasse. E aquela criança disse: quem é seu pai? Apontou: não é meu pai, não é Jurej, aquele camponês. E Allah livrou ele daquela acusação. Mas olha a desobediência da mãe. A desobediência da mãe. Por isso, prezados irmãos, quem cortou relações com os pais, tenta fazer paz hoje. Inshallah. Vamos fazer? Hã? Inshallah. E a desobediência, principalmente dos homens, acontece para com os pais, quando? Principalmente com a mãe. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam diz naquele hadith da passagem de Alqama, não vou aqui contar, se sabe a passagem de Alqama, que ele não conseguia recitar shahadat. Por quê? من فضل زوجته على أمه فعليه لعنة الله. Aquele que dar mais valor à mulher do que à mãe, que a praga de Allah caia sobre este homem. Hajj dele, zakat dele, não há ser aceito por Allah. Eu costumo falar, vai rápido, rápido, minhas mães e irmãs não levam ao mal. Você pode ser o maior grande gerro do mundo. Oh, esse nosso gerro aqui, sim senhora, grande gerro. Mas até tua mãe não gostar de ti, elogio da tua sogra não vale nada. Tua mãe tem que dizer que esse é meu grande filho. Sogra vai te elogiar sempre, vai? O gerro na casa dele é o rei. Vai nascer este rir muito. Mas a mãe tem que testemunhar isto. Então hoje o grande problema, eu costumo falar, minhas mães, atenção, quando eu dou muito, quando costumo dar banho de masturar, eu falo diretamente para as mulheres. Se a mulher realmente ama o marido, se a mulher realmente ama o marido, ela tem que pensar da seguinte maneira: ah, não está a dizer que você vai tratar mal a tua sogra, não, vai lá, vai, não estou a falar isso. Você tem que tratar a sua sogra como você gostaria que a tua mãe fosse tratada, sem dúvida. Mas tem que haver diferenças no amor. Você tem que dizer para a sua esposa: olha, meu Jannat está na minha mãe, obediência à minha mãe. E teu Jannat, minha esposa, de acordo com o hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam falou: aquela mulher que jejuar Ramadan, fazer 5 salats, obedecer o marido, quando ela morrer, o marido estar satisfeita com ela, ela vai diretamente para o Jannat. Então a satisfação do marido é importante. Então você diz para a sua: vamos fazer um pacto. Você deixa a minha mãe contente, eu vou estar contente. Tua minha mãe estando contente, meu Jannat está garantido. Eu estando contente, teu Jannat está garantido. Simples. E se ela realmente ama o homem, vai dizer: não, tu tens que visitar tua mãe. Tu falaste mal com a tua mãe. Se ela realmente ama você, ela quer o teu Jannat, não? Vai, mulher não é só aquela que faz bom biryani aqui nem para nós, vai, não é essa? Mulher é aquela que se preocupa com o nosso imã. Fizeste salat. Leste o Corão hoje, meu marido? Não, não vais dormir sem ler o Corão. Desliga a televisão. Primeiro lê o teu Corão. Essa é a mulher que a gente quer. Ela realmente ama. Wallah, essa é a mulher que a gente quer. Que ela viu a Akhira, preocupa com o seu Akhira. Então, um ponto importante é aí. A'atar rajulu imra'atahu 'an qawma. Ele vai obedecer a sua esposa e vai desobedecer a sua mãe. Eu não queria contar, mas vou contar essa passagem. Não dá para eu não contar essa passagem. Uma passagem real que aconteceu no nosso tempo. Allahu Akbar. Manazul Khan Naqshbandi contou essa passagem 2 anos atrás. Isso aconteceu. Havia um casal que vivia na Índia. Lá no Gaul, no Mar. Uma passagem real. Tiveram um filho. Esse filho estudou. Formou-se em engenheiro. Ele depois, mais tarde, casou e vivia com os pais. Mais tarde, por muita pressão da mulher, ele teve que abandonar os pais daquela vila. Ele foi viver em Dubai. Foi viver em Dubai. Ele todos os anos, todos os meses, mandava mesada para os pais. Mas passando algum tempo, esqueceu. Esqueceu dos pais, casou, já tinha filhos lá com aquela mulher, cresceram e tudo. Esqueceu completamente dos pais. Certo ano, ele foi fazer Hajj. Ele foi fazer Hajj. Allahu Akbar. E quando acabou o Hajj, alguém lá no Hajj teve um sonho. Que Hajj de todos foi aceito, mas daquele homem não foi aceito. E era ele. A passagem é muito longa, uma passagem verídica. Ele o que é que faz agora? Por quê? Porque ele esqueceu dos pais. Ele volta, olham isso, ele volta para a Índia. Quando chega lá, já não sabia onde era a casa dos pais. Perguntou, disse, não, havia um senhor chamado assim, assim, em nome do pai. Disseram que ah, é uma casa, era daquele lado, assim. O pai já havia falecido. Ele, quando entra em casa, só ouviu a voz de uma senhora a fazer o dua. É Allah, eu estou a ir embora, mas Allah, faça com que o meu filho venha fazer o meu janaza. E Allah, faça com que o meu filho venha fazer o meu janaza. Ele, quando foi, viu que a mãe estava já a morrer. A mãe, quando viu o filho, ficou tão contente. Disse, meu filho, vieste me ver? Fechou os olhos. Foi. E ele fez. O dua da mãe foi aceito. Mesmo assim, a mãe não amaldiçoou o filho. Portanto, quem de nós não tem boa relação com os pais, é hora de fazer touba. É hora de fazer touba. Tá certo? Di? Hã? Agora há um assunto muito pertinente aqui. Muitos podem pensar, mas Molana, meus pais já faleceram. Meus pais já faleceram. Como é que eu vou fazer? Veio um sahabi e disse, tudo está no hadith, pai, tudo. Ya Rasulallah, hal baqiya min birri abawaya alayya shay. Restou algo que eu possa fazer para meus pais após a morte deles? O profeta Sam disse que sim. Ah, você será considerado bom filho. Número 1, al-istighfar lahuma. Fazer istighfar. E Allah perdoa meu pai. E Allah perdoa minha mãe. Esse hadith está no Ibn Majah. Por mais que seja um hadith um pouco fraco, mas não deixa de nós temos não, há muito mau hábito agora. Pessoal, mas não, esse hadith é fraco. Então, quando é fraco, quer dizer que não, deixa de praticar. Quem disse? Quem disse? Aquele que vai para o cabra do seu pai e recita a sura do Yassin, todos os pecados dessa pessoa é perdoado. Subhanallah. Hoje o pai morreu, vocês não podem sinal, não sabe se eu tenho o número da campa 354, vai halas. Pai, eu posso fazer aqui, não é necessário ir lá visitar, né? Qual é o problema? Não é um tarro disso que diz que ir lá visitar. Teu filho vai dizer a mesma coisa. Deixa lá aquele veio lá também, cansamos dele, pá. Fazer esse derrubar, número 1. Número 2. As-salatu alayhima. Fazer a dua lahuma. Fazer dua para eles. Outros pontos são muito importantes. Hoje, as pessoas que os pais já faleceram, não cumprem esses outros pontos. Eu sempre, quando vou para uma ida, um janazi, que faleceu um pai, esse conselho que eu dou aos filhos. Qual é a maneira de você agora honrar os teus pais e você dar thawab para os teus pais onde eles estiverem? Qual é? Silatul arham allati la tusalu illa bihima. Muito importante. Juntar aqueles laços familiares que é só família por causa do pai. Aquele é tio porque era irmão da minha falecida mãe. Aquele é tio porque era irmão do meu pai. Então, por causa daquele laço familiar, você juntar aquilo, aquilo é muito importante. Hoje acabou, vai. Tchau, tchau, tio. Tio, vai. Você vinha aqui para a loja quando o pai estava, né? O pai já foi, temos que ver agora, né? Tia, mãe quando estava aqui, tia vinha vem dormir aqui em casa. Agora nós já dividimos as coisas, tia não fica muito bem virido. Irmã da mãe é como a mãe, na falta da mãe. Não há isso. Número 4, muito importante. Muito mais importante até. O ikram sadiqihima. Fazer ikram dos amigos dos pais e amigas das mães. Nossos pais têm aqueles amigos dele, da idade deles, que sempre ficava lá. Você agora ir ver aquele senhor, honrar a ele, respeitar a ele. Ir ver aquela amiga da tua mãe que sempre ia para a casa dela conversar com ela. Ir respeitar a ela é como se você tivesse a honrar a sua própria mãe. Abdullah ibn Umar, olhem para isso. É conhecido aquele que mais seguiu o sunnah. Ele estava a andar. Estava numa viagem com seus alunos, com Nafi. Nafi é conhecido grande aluno de Abdullah ibn Umar. Então Nafi diz, Abdullah ibn Umar viu um velho. Estava a andar. Então quando ele viu aquele velho, desce do seu cavalo, da sua montada. Vai para lá, cumprimenta, faz salam, pega o seu imam, põe na cabeça dele, faz montar no cavalo. Fez muito ikram. Então o aluno disse, mas Sheikh, esse é um velho beduíno do mato. Você podia dar uma coisa, pôs teu turbante, fez montar no seu carro, cavalo. Dava uma coisa de nada, 1000 meticais era suficiente. Sabe o que Abdullah ibn Umar disse? Allahu Akbar. Inna abahada, não disse ele. Inna abahada kana uddan li Umar ibn al-Khattab. Pai deste homem era amigo do meu pai Umar. Pai deste homem era amigo do meu pai Umar. Wa inni sami'tu nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yaqul. Eu ouvi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dizer: Inna abarra al-bir. Uma das maiores coisas que você pode fazer após a morte dos teus pais é honrar e fazer ikram dos amigos dos pais. Isso a gente não quer. Vamos passar para o terceiro ponto. Por isso quem hoje vai fazer toba. Quem não liga para o pai, liga para a mãe. Conversa. Baba, babá. Pedir o perdão. Inshallah. Número 3. Quem nesta noite de Qadr também não é perdoado. Qati'u Rahim. Oh, que tem quase a ver com a mesma coisa. Aquele que corta laço familiar. Aquele que corta laço familiar. Sabe, essas quatro coisas, Allah pôs uma coisa agora mesmo na minha cabeça. Allah pôs o seguinte, que olha, se você quer fazer paz com Allah primeiro, faça paz com aqueles que estão mais próximos de você. Quer fazer paz com Allah, né? Faça paz com Deus, paz. Faça paz com teus familiares, depois que Allah vai fazer paz consigo. Agora, meu irmão, eu vou aqui já angar, depois já terminar. Quem família? Quando Allah diz naquela época no Corão, وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُصَلَ بِهِ. Aqueles que juntam, aqueles laços que deviam juntar. Jalaluddin Suyuti, no Tafsir Jalalain, lá vem escrito uma coisa muito importante. Uma opinião é familiar direto, irmãos, primos diretos, etc. Outra opinião que o Imam Jalaluddin Suyuti menciona, وَهُوَ أَصَحُ, é mais autêntica, qual é? Qualquer que é considerado família, primo do segundo, terceiro grau também entra. Primo do segundo, terceiro grau também entra. Basta ser família, entra. Agora, o que é juntar laço familiar? O que é cortar laço familiar? Um hadith do Bukhari será suficiente quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: hoje, isso é muito a ver, não só nos homens, também nas mulheres, pior. Não fala com aquela, não fala com prima, não fala com a irmã, não fala com cunhada, não fala não sei com quem, por causa de coisas mesquinhas. Vixe, bebe lá para o baiano, passou por minha frente e nem olhou para mim. Cara empenada, ele diz empenada, não tem vergonha, não. Eu não quero falar com ela. Minha irmã, pensa, coitada, ela passou à sua frente, não viu. Pensei que ela não viu. Por que você já cortou lá a sua família? Hoje, irmãos, deixam-se falar. Primos, deixam-se falar. Quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz, aquele que abandona o seu irmão por mais de 3 dias e morre naquela situação, Jahannam. E o mais agravante, sabem qual é? A gente deixa de falar por coisas mesquinhas. Mandou prato de Eid para a vizinha. Para eu que sou prima, não mandou. Veja aquele bolo de Eid, você não tem bolo em casa. É coisa para deixar de falar isso. Allahu Akbar, eu não entendo, Wallahi. No noivado da filha, convidou todas, até amigas lá de Quilimane. Eu, que sou grande amiga dela, alhamdulillah, não tem problema. Ela é grande, ela vai fazer justiça. Deixou de falar. Coisas mesquinhas. Por isso hoje, antes que chegue amanhã, dia 21 de Ramadan, à noite, quem cortou laço familiar, quem não fala com o primo seu, a irmão seu, familiar seu, fazer toba. Não só dobra, tem que ligar para ele. Queremos presente de Leila pelo Qadr ou não? Queremos ser perdoados ou não? Queremos, né? Agora o que é juntar laços familiares? O que vocês acham? Mandou uma SMS. Jum'a Mubarak. Já juntei laços familiares. Ontem convidaram para eu fazer iftar na casa deles, jantar. Amanhã vou convidar. Já paguei, retribuí. Mandou um. Foi para. Viajou, comprou um presente. Quando compra também, você compra um presente, envia. Retribuição não é juntar laço familiar. Hadith diz: Laysa al-wasil bil mukafi. Juntar laço familiar não é retribuir. Mas, agora ouçam: Walakin al-wasil. Mas o que significa juntar laço familiar? Alladhi idha quti'at rahimahu wasalaha. É muito difícil. Começando com o que estou a falar, não é fácil. É aquele quando a relação é cortada. Quando ela deixa de falar consigo, quando ele deixa de falar consigo, você também não vira as costas. Você rebaixa e vai dizer: desculpa lá, tu tinhas razão. É aquele que junta quando cortam. Aí que você juntou laço familiar. Hoje o grande problema qual é? É eu. O que é que ele pensa aqui? Pensa que é dono de teto? Aí, começou. Você não quer, eu também não quero. E o marido rava e o marido, os dois ficam um contra o outro. O que é que você rebaixa? Aí você rebaixa. Man tawadu'a lillah, rafa'ahu Allah. Então cada um de nós vai ver. Se tem um familiar que você não fala ou cortou algum laço, é hoje hora de fazer tauba. É hora de fazer. E vocês sabem sobre família. Família, a gente está falando, os pais também entram. Quem aqui entre nós, meus irmãos, quer ter baraka? Quer ter maning taco? Está errado. Baraka não significa ter muito dinheiro. Vamos ver se tiver uma oportunidade de falar sobre baraka. O que significa baraka? Quando é que ela está lá da baraka? Vamos ver, talvez hoje, Molano, vamos ver se a gente pode arranjar um tempo para falar. Amanhã já estou de partida. O que significa baraka? É que muita coisa eu não quero misturar, vocês vão perder o fio de pensamento. Baraka não é ter muito. Fica para uma outra oportunidade, senão nós vamos voltar mais para a tete, né? Gê? Não, não posso prolongar mais. Máximo até 45. Está aqui papelinho, já deram. Até escreveram com letras maiúsculas. 12:45. Brincadeira. Quem quer ter uma vida com baraka? Com bênçãos? Quem quer ter? Mas se vocês não querem, não vou falar esse serviço. Ah, você quer? Mas quem? Aqui, já mais de tempo, não querem vocês. Quem quer morrer agora? Hoje? Quer morrer hoje? Mashallah, quer encontrar com Allah. Quem quer ter longevidade? Quem quer viver muito? Quem quer viver? Mashallah, aquele vai querer, sim senhor. Quer viver, né? Quem mais quer viver? Ninguém quer viver, eu quero ainda. Porque minhas ações são fracas. Então eu posso falar o hadith. Porque a pessoa que ela dá longa vida, com boas ações, é muito bom. Temos que viver com boas ações. Agora o hadith diz: Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'u lahu fi atharihi. Aquele que quer, queira que Allah dê baraka na sua vida, nos seus estudos, na sua saúde, número um. E número dois, e aquele que queira que Allah Ta'ala dê longevidade a ele. Longe? O que é longevidade? Longa vida com boas ações, tem que fazer o quê? Falyasil rahimahu, juntar o laço familiar. Juntar? E a gente agora já sabe o que é juntar. Não é retribuir. Você ir procurar aquele irmão que já não fala consigo. Manda mensagem: meu primo, como é que é? Quando vamos tomar um café juntos? O que aconteceu isso aí? Que bicho me mordeu hoje? Certa vez, Abu Darda, Abu Hureira, estava a dar um hadith, estava a dar uma palestra. Então ele disse: Man amsa minkum qati'a rahim falyakum anna. Quem de vós aqui amanheceu sem falar com o familiar, levanta, saia daqui. Imaginemos, quem fala? Quem aqui cortou a relação com o familiar, saia. Ninguém saiu. إلا رجل كان من أقصى الحلقة. Saiu um homem de estatura baixa, homem baixinho. Saiu. Foi, voltou. Então, agora pois bem, o que aconteceu consigo? Ninguém levantou a não ser você. Ele disse que, eu ouvi o que você disse, que inna rahma la tanzilu ala qawmin fihim qati'u rahim. O rahma, a misericórdia de Allah não cai sobre aquele povo no qual há alguém que cortou o laço familiar. Eu escutei aquilo, eu fui ter, fa'ataitu khalatan li kana tusarimuni ay tuqati'uni. Fui ter com uma tia minha, uma minha khala. Quem khala? Irmã da mãe, khala. Ela tinha cortado relações comigo, não falava com ela. Quando eu cheguei lá, ela ficou pasmada. Makana hada min dabik, sobrinho, que bicho te mordeu hoje? Vim para a minha casa. Então eu disse, o dia, eu estava sentado com a burreira, ele falou isso, eu vim fazer paz consigo. Então, vim pedir perdão. Então ela me perdoou, já estamos bem feitos. Então a burreira disse, ah santa, muito bem feito. Allah, inna rahma la tanzilu ala qawm fihim qati'u rahim. A misericórdia de Allah não cai sobre aquele grupo de pessoas no qual há alguém que não, que cortou o laço familiar. No riwayat, no Kitab al-Kabair, essa passagem vem relacionada a Abu Huraira. No Tanbih al-Ghafilin, essa passagem vem relacionada a Rasulullah, só ele próprio que falou isso. Agora, nós queremos essas duas coisas ou não? Eu, Allah, eu já vi por experiência própria na minha vida pessoas assim, que vão à procura daqueles familiares lá longe. Vão para lá, dão zakah, dão sadaqah, ajudam. O profeta sallallahu alaihi wasallam falou, você quer ajudar, começa quem? Já ajudar pessoas de fora? Não. Começa com a família. Começa com a família. Para a família, você tem uma família pobre com necessidade, tem duas recompensas. Tem recompensa de sadaqah e tem recompensa de juntar o laço familiar. Nós temos dois, três carros, um carro fica parado, é só para fim de semana. Subhanallah. Teu irmão, coitado, anda a pé. O que custa dar ele aquele carro? Ah, não dá. Prefiro dar a mim. Dar meu irmão para igualar a mim, nem morto. Haqq às vezes dói. Vamos desculpar. Verdade às vezes dói. Nós todos. A gente prefere dar amigo do que dar próprio irmão. A gente dá amiga do que própria irmã. Allahu Akbar. Então, quem não fala com algum familiar, isso principalmente nas mulheres, já muito disto, muito. Oh, nem vou falar então. Nora e sogra, oh, oh. Eu costumo dizer Tom e Jerry. É hora de perdoar. Estamos a acabar o Ramadan, não é só chegar no dia de Eid. Eid Mubarak, Eid Mubarak, maf, perdoa, aonde? O coração está sujo, o que é que vale? Levar um bolo tão bonito, coração está sujo, quando é que essa minha sogra vai bazar também? Não vale! Limpar coração! Número 3. Já acabamos quantos? Aquele está viciado em álcool, desobediente para alguns pais. E número 3 quem? Eis que corta laços familiares. E a última pessoa, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, al-mushahin. Perguntaram-lhe a Rasul, vai o Mushahin, quem é esse Mushahin? Duas interpretações que vêm sobre o Mushahin. A primeira é aquele, Yahjuru Akhahu Fawqa Thalathat Ayyam. É aquele que abandonou seu irmão, seu amigo, o irmão muçulmano, por mais de 3 dias. Ele nesta noite não é perdoada. E a outra interpretação, qual é? É aquele que guarda rancor e ódio no coração. Esse não será perdoado nesta noite. Guarda rancor, ódio. O profeta sallallahu alaihi wasallam quando fala, isso tudo começa a perder de onde? Começa a partir da inveja. E cabe, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, duas doenças dos povos antigos estão entre vós. Quais são? Um é rancor, outro é inveja. E o rancor destrói. Pois ele diz, não vai rapar o cabelo, não, vai rapar o seu imã. Rancor acaba e acaba com o teu imã. O muçulmano não pode ser guardar rancor, guardar ódio. E wallah, hoje nós viramos grandes e não de bilá. Na cara da pessoa nós somos do wajhain, estamos a rir. Oh, ha, ha, ha, ha, mas por dentro Deus. Isso aqui. Como grava? É que nem um homem, não é? Nossas mães. Dá tantos papos, tu vais ser a minha princesa, a minha rainha, ri à frente, faz tudo. Basta ter a mulher na mão, ah, é? Vais conhecer quem eu sou agora. Já caíste na isca. O muçulmano não pode ser o Wajhain, ele não pode ser o Wajhain. À frente somos uma pessoa, atrás não. À frente deles estamos a rir, estamos a falar tudo, por trás estamos contra ele. Não! O muçulmano não pode guardar rancor. E essa é uma grande virtude, não guardar rancor. É uma grande virtude não guardar rancor. E normalmente, prezados irmãos, aqui especialmente na vossa cidade, isso vai já especialmente, não tem muito a ver com o nosso baiano, mas pronto, vou aproveitar a ocasião. Normalmente, quando a cidade, qualquer país começa a desenvolver, começa a haver muita competição em termos materiais. E quando há muita competição em termos materiais, automaticamente a inveja, ódio, rancor torna prato do dia. وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Começa a ver, cobiçar um ao outro. Desejar. Ele já abriu, comprou aquele terreno, alugou para esse, alugou, eu tenho que alugar. Ele alugou o terreno, ele fez o terreno. Alaya! Só ficou isso a competição, mais nada. Então ele começa a ver inveja. Quando um cai, começa a ver inveja. Quando um sobe, começa a ver rancor. É por isso, pode ser tão irônico, mas como o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, inna aqwafu ma akhafu alaykum an tubsat alaykum ad-dunya. A coisa que eu mais temo para vocês, qual é? É quando dunya, o mundo ficar exposto para vocês. Quando ela abrir o dunya, a gente pode pensar, mas é bom. Por que o profeta não teve medo? Sabe ser uma jara, sallallahu, é bom o mundo? O profeta disse que não, meus sahabas, como vocês estão hoje é melhor. Por quê? Quando o mundo ficar amplo para todos, vão começar a competir um com o outro como o povo passado competiu. E depois vai, o que vai acontecer? Vão começar a invejar um ao outro. Vão chegar ao ponto de matar um ao outro. Por isso, atenção! Quem tem olho, cada um é para seu coração. O nosso problema, sabem qual é? Quando há um baiano de ódio, rancor, qualquer baiano. Gente, a Molana falou bem, já começa a olhar para a pessoa ao lado. Ela merece esse banhado. Quem calhou bem? Molana falou bem mesmo. Ainda bem que ela veio. Olha assim atrás. Está minha. Fica contente. Começa a banar. Bata a mão. E hoje? Meu irmão, está errado. Cada um olha para si mesmo. Baiano não é para outro. Olha no seu coração. E Allah, eu sou bom filho. Cortei laço com algum familiar meu. Tenho rancor ou ódio no meu íntimo ou não? Olha, faz um teste, um check-up. Não olha para outro. Esse é o grande problema. Eu se falo, a bola volta para mim mesmo também. Cada um olhar para si mesmo. Então, ódio, rancor, inveja. Não vou aqui falar, é um baiano em si próprio. Duas, três coisas que falo e vou terminar. Temos de ter muito cuidado. Isso destrói as nossas boas ações. Destrói as nossas boas ações. Allah. Agora, quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam, quando ele fala sobre ódio, rancor, inveja, o que é que ele diz? Iyakum al-hasad. Acautelar, afastar da inveja. Por quê? Porque a inveja destrói as boas ações, como o fogo destrói a lenha. Isso é muito comum entre as mulheres. Eu estou a aproveitar com as minhas mulheres, estou a aproveitar. Foi para a casa da concunhada, viu que tem sofás novos aqui, é? Está a subir. Está a invejar já. Subhanallah. Inveja. Ela veio para a sua casa, saiu da varanda. Veio de chapa, veio de carro. Já tem carro. Não pode ter carro. Começou a ter inveja. Para os irmãos, vocês estão chegando, salá, vamos já terminar. Inshallah, salá será 12h45. Inshallah, vamos já terminar. Jeito? Adhan 45. Isto está acontecendo entre nós. Então, Ramadan vem para isso. E eu costumo falar muitas das vezes, nós temos um trabalhador, coitado, está a trabalhar conosco há 15, 10 anos. Quantos anos? 15, 10 anos. Ele um dia comprou a moto dele, mas chega lá cedo no serviço. O patrão, quando chega, vê. Essa moto de quem? João? Comprou a moto? Chega ao final do dia. Hoje temos inventário e balanço na loja. Alguém está a roubar aqui. Subhanallah. A gente não consegue ver outro material. Onde é que a gente está, meu irmão? Nós todos estamos assim. A gente não quer ver outro dele. Não, mas porquê? Ele, você quase ia falar o quê? Meu irmão, mashallah. Pneus ficam comigo. Eu vou te patrocinar pneus do carro. Subhanallah. Isso deveria ser a nossa atitude. Aquela de baraka. Vou te patrocinar pneus, não tem problema. Uma vez por mês eu vou para o combustível no teu carro. Allahu Akbar. Olha essa irmandade. Olha o Islam que é que ensina. Nós não. Se uma mulher usou um juba mais caro, meu puto, não sei se aqui há isso, mas meu puto, não há muito isso. Usam jubas, nossas mulheres, de agora, de 15, 20, 30, 40 mil contos. É a competição. O juba de fashion, é que eles não sei como. Então, se uma usou, outra fica triste. Ela, onde é que ela arranjou aquilo? Mas está a ficar triste porque ela usou juba melhor que ela. Allahu Akbar. Aquilo que eu falei ontem no outro, mas tipo, hoje a gente fica triste, hoje nós ficamos triste, não com a nossa tristeza, mas a gente fica triste com a felicidade dos outros. Meus irmãos, não é isso? Hoje a gente fica triste com quem? Não porque eu estou doente, aconteceu, não. Porque ele está bem de vida. Eu estou triste, estou estressado já. Elogiaram alguém? Você ficou triste. Ele foi elogiado, você não foi elogiado. Allahu Akbar, o que é que tem a ver? Essa coisa de ódio, o rancor que está na nossa sociedade. Então cada um de nós vai ver. Muçulmano tinha que ser como? Fazer do Allah, conceda a todo muçulmano o bom do mundo. E Allah conceda a todo ser humano, não muçulmano. Esse é o muçulmano. Esse coração conta muito. Ibrahim a.s. sabe como ficou amigo de Allah? Hoje muita gente fala, mas lá a gente faz doar, lá não aceita, não. E nosso coração está sujo. Para carro andar bem, tem que fazer lubrificação, mudar os filtros. Estão entendendo? O carro vai deslizar quando? Filtro está limpo, óleo está limpo, água está limpa. Aí que o motor vai andar, senão o motor vai... Limpar! Ibrahim a.s. como ficou Khalilullah? Como ficou amigo de Allah? Subhanallah! Ibrahim como ficou amigo de Allah? أعطى نفسه للنيران وابنه للقربان وأهله للجيران وماله للضيفان. Tem a ver conosco uma coisa. Ele entregou a riqueza dele para os hóspedes. Vem escrito a seu respeito, ele nunca comeu uma refeição sem chamar alguém para vir comer junto. Oh, quando chegaram aqueles dois anjos na casa dele, dois anjos, mas ele pensou na forma humana, pensou que eram homens. Quando ele foi ver Bachelet lá, vou trazer algum sumo. Se fosse nós, ia comprar o quê? Um sumo da vida, um pacote de bolachinha. Vai, come lá. Alhamdulillah, pelo menos, né? Ele não vai. Há só um cabrito! Vitelo, aliás, Bachelet. Está aqui, vai, vamos lá comer. Para duas pessoas. Coração. Teve essas qualidades, Allah gostou dele, ficou amigo de Allah. Então é isso, tá? A gente tem que limpar o nosso coração. Limpar do ódio, limpar do rancor. Roupa não que nos engana a nossa roupa. Roupa é muito bonita, mas lá dentro tá, não vale. O mundo lá fora tem que saber isso. Os nossos irmãos não muçulmanos têm que saber disto. Esse é o que o Islam ensina. O que o Islam propaga. Que Islam não é egoísta. Islam não quer tudo para si. Jarir bin Abdullah al-Bajali, eu termino com essas duas passagens. Jarir bin Abdullah al-Bajali radiallahu ta'ala anhu. Olha o homem que tem coração limpo. Ai. Eu próprio, quem nos dera nós termos essas qualidades. Empregado foi, está no racha de Muslim Sharif. Esse hadith. Mandou o trabalhador comprar um cavalo. passagem muito famosa. Hoje, né? Vai lá comprar um saco, uma bicicleta no mercado, ou vai lá comprar um cabrito. Foi. Quando chegou lá, vai, quanto estás? 300, 300? Eu ia, tá bom, vamos lá, meu boss quer pagar. Meu boss vai pagar. Quando chega em casa, Jarir Abdillah sai. Ah, vai, quando está? 300. Ele viu, viu. Eu vou te pagar 500. Vou te pagar 500. Imagina lá, estavam vendendo cabrito 850, você olhou, viu, não, vou te pagar 1200. Aquele homem vai cair, puf. Olham agora isso. Olham que coração limpo. Então, Jarir Abdillah bin Abdillah al-Bajali, ele viu, pegou, disse, não, vai, eu vou te pagar 600. Viu, viu, vou te pagar 900. O trabalhador dele estava assim, olhou para o patrão. Dá sinal de trás. Tirou. Pagou. Aquele homem não estava a acreditar. Fala, hoje foi Allah, deu para cá. Foi. Agora vem para cá e diz, mas já, boss, acorda. Boss não sabe fazer business. Aquilo custava 300, boss vendeu a 800. Isso é Islam. Há muitos comerciantes aqui sentados. Quando ele ora, aquilo que ela diz no Corão, وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ أَلَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Quando ele nos baixa, baixa no preço. E quando nós estamos a vender, pimba, só. Sabe o que é que ele disse? Allah, o Bajari disse para aquele homem, para o empregado, olha, eu fiz um pacto com o profeta sallallahu alaihi wa sallam, ad-dinu nasiha. Dino que é? Dino é ter boa sinceridade, bom conselho para todo irmão muçulmano. Esse homem, coitado, eu via ele, começou a vender agora aqui em Tete. Abriu a loja dele agora, não tem, não sabe como funciona. Eu podia gravar a ele, dava-lhe uma cabeçada terrível. Mas esse hadith, podia, aí está a sahaba, aí está imã. Podia, hoje a gente rouba, não rouba, burla, não burla, desde que minha barriga enche, quer lá saber. Não há peso da consciência. Ele diz, este hadith podia sempre bater a minha consciência. Jarir, Jarir, você entrou alguém, Jarir. Carro que você vendeu, Jarir, você sabia, o motor estava, você trocou o motor, Jarir. Jarir, você sabia que aquela casa tinha problema, Jarir. Jarir, você sabia que aquilo tinha, podia bater. Então ele disse que esse hadith podia bater a minha consciência. Que este homem, coitado, não sabe fazer negócio. O cavalo dele não valia 300, valia muito mais. E eu tive vergonha de pagar menos, paguei um valor que ele realmente merecia. E eu termino, prezados irmãos. O profeta, com essa última passagem, vou terminar por aqui. O profeta sallallahu alaihi wasallam estava sentado. Está a chegar lá Lailatul Qadr. Vamos tirar esse rancor, ódio dos nossos corações para a gente ser perdoado. Um homem veio, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, ainda não tinha chegado o homem. Por exemplo, nós todos aqui sentados. O homem que entrar agora, huwa min ahlil jannah, será jannati. O homem que for entrar é jannati. Entrou um homem, simples, simplicidade. Sapatos carregava na mão, assim, com os sapatos aqui, a água estava caindo da barba. Todo mundo olhou, tipo, isso homem não aceitou. Dia seguinte, yattalimu alaykum rajulun min ahlil jannah, o homem que for entrar é jannati. Todo mundo de novo, quem agora? Olha, mesmo homem. Terceiro dia, o homem que entrar agora é jannati, vai entrar no jannat, olha. Então, Amr bil As disse nada, eu aqui não, tem que saber. Sahaba era assim. Sahaba? Nós, mas a gente vai atrás do business. Quando é uma boa bolada, mano, como você chegou até lá nas minas, pá? Qual é o way? Amr bin Al-As foi ter com ele, meu irmão, vai, arranjou uma desculpa. Eu discuti com o meu pai, não tem sítio onde ficar. Estou arrasca, posso dormir na tua casa há 3 dias? O objetivo qual era? Era de ver as ações que ele faz, que o profeta sallallahu alaihi wasallam deu a ele garantia de Jannat aqui no mundo. Ele disse, meu irmão, não tem problema, venha. Amr bin Al-As foi. Disse, eu acho que quando a gente vai chegar em casa, ele vai ficar toda noite no tahajjud. Toda noite a fazer ibada, olha isso. Chegamos, ele, olha, começou a dormir. Estava a roncar já. É absurdo este aqui. Ela é uma coisa, quando virava para um lado, falia Subhanallah, quando virava para o outro, falia Alhamdulillah. Acordou, fez seu falo, foi fazer paz na mesquita, voltaram para casa. Ele disse também, se ele não passou a noite a adorar Allah, de certeza vai jejuar. Nafan, era jejum Nafan, facultativo. Aonde? Vou em casa, o irmão senta. Caprichou no mata-bicho. Não jejua. A noite não fez ribada. Porque nós hoje quem é grande, buzurgo? Quem dá, quem é grande? Aí está. A gente definiu o Islam contra as coisas extras. O que é Islam na prática? Foi o primeiro dia, mesma coisa. Acabou. Só que ele disse, eu notava uma coisa. Ele não insultava ninguém. Não discutia com ninguém. Dia seguinte, mesma coisa. Terceiro dia, a Amr bin Ash disse, meu irmão, desculpa lá. Eu vou abrir o jogo. Eu não vim aqui porque discuti com o meu pai, arranjei uma desculpa. Eu queria saber, porque o profeta, sallallahu alaihi wasallam, em três dias seguidos, falou que você era Jannati. Você estaria no paraíso. Eu quis saber a ação que você faz para eu também poder fazer. Mas vai me desculpar, brada, pai, eu acho que você não fez nada do extraordinário. Ele disse, é aquilo que você viu. Falamma walaytu mudbira, quando eu estava a ir embora, eu disse, talvez há uma coisa, isso que eu queria terminar. Wallahi, se a gente sair aqui desse nosso majlis, sair aqui desse nossa sentada, com essa única palavra, alhamdulillah, o nosso encontro foi um sucesso, isso que eu peço a todos. Ele disse, inni la ajidu fi qalbi, حقدا لأحد من المسلمين ولا أحسد أحدا على نعمة أعطاه الله إياه. Ele diz que eu quando vou dormir, quando olho para o meu coração, vejo que lá dentro não há rancor, não há ódio para nenhum muçulmano. E número dois, eu não invejo a ninguém, seja muçulmano ou não, por qualquer coisa que Allah lhe deu, esse é o meu coração. Amr disse, Bidhalika balagha, por causa dessa tua qualidade, você atingiu o Jannat aqui no mundo. Que Allah nos dê tal feito, inshallah. Prezados irmãos, vamos aproveitar os últimos 10 dias que estão a entrar, inshallah. E uma coisa importante é em itikaf. Em itikaf, o que significa? A pessoa que sai no itikaf, eu disse no princípio, vai ter a oportunidade de encontrar Lailatul Qadr. Em itikaf, al-mu'takif huwa muhajir al-dhunub. Aquele que faz em itikaf, retiro, ele afastou-se dos pecados. Abdullah bin Abbas, dar no Ruad al-Tabrani, aquele que faz em itikaf, subhanallah, Allah afasta de um dia do itikaf, afasta três trincheiras de Jahannam. Quantas? Três trincheiras. Uma trincheira distância entre o céu e a terra. Por isso que Allah dê tawfiq, inshallah, fazerem intenção, fazerem intikaf. Vocês têm os vossos alimos aqui, sentarem com eles. É muito importante. Quais são os massagens do intikaf? Como eles fazem intikaf? A gostar do intikaf, está com boladas no celular, está a conversar, está a sair, está a passear. Não há regras do intikaf, inshallah. É sunnat. Em todos os masjids, haver pessoas a sair no intikaf, inshallah, que começa a partir da manhã, hora de maghrib. Tem que estar já aqui dentro. E vai sair só na noite antes do Eid. Que Allah nos dê tawfiq, inshallah. Que Allah subhanahu wa ta'ala aceita. Mais uma vez eu queria agradecer a todos os irmãos que direto ou indiretamente fizeram a nossa vinda aqui para ter um sucesso, especialmente ao meu amigo Bainazir, que Allah recompense da melhor maneira, inshallah. Fazer dua, inshallah. اللهم يا الله يا حنان يا منان يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين الف لام ميم الله لا اله الا هو علت الوجوه للحي القيوم لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم يا الله يا حنان يا منان يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ارحم المساكين ويا ذا القوة المتين ويا ارحم الراحمين صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم نحن عبادك المجرمون العاصون ان لم تغفر لنا فمن يغفرنا وان لم ترحمنا فمن يرحمنا اللهم ارحمنا اللهم اجرنا من النار يا مجير اللهم اجرنا من النار يا مجير E Allah, estamos a entrar, e Allah, nos últimos 10 dias de Ramadan, e Allah. E Allah, pode ser que esse seja o nosso último Ramadan, e Allah. E Allah, quantos nossos amigos, irmãos, famílias estiveram conosco ano passado, esses anos já não estão aqui conosco, e Allah. E Allah, a gente desperdiçou os primeiros 20 dias, e Allah. E Allah, faça com que a gente aproveite os últimos 10 dias, e Allah. E Allah, perdoa os nossos pecados, e Allah. E Allah, nós somos grandes pecadores, e Allah. E Allah, da ponta dos nossos cabelos até a ponta dos nossos dedos estão cheios de pecados, e Allah. E Allah, nosso andar é pecado, e Allah, nosso falar é pecado, e Allah. E Allah, o que vai ser de nós lá no Qabr, e Allah? Quando estaremos sozinhos, e Allah, sem nosso pai, sem nossa mãe, sem nossa esposa, sem nosso filho, e Allah. E Allah, não temos nenhuma só ação para mostrar a ti, e Allah. E Allah, todas as nossas ações são mal feitas, e Allah. E Allah, e Allah, nós temos medo do Qabr, e Allah. E Allah, a única coisa que vai nos salvar, e Allah, é a tua misericórdia, e Allah. E Allah, e Allah, tenha pena de nós, e Allah. E Allah, a gente não tem nada para dizer que Allah, a gente fez isso, por isso perdoa-nos, Allah. Mas Allah, magufira teu calção, minudunubina. Teu perdão é bem maior que os nossos pecados, Allah. O magufira teu calção, minudunubina. O rahmatuka arja indana min amalina. E a tua misericórdia, Allah, a gente tem mais esperança nela do que as nossas ações, Allah. E Allah, tenha pena de nós, Allah. E Allah, aceita cada um de nós que veio para essa sentada, Allah. Que ouviu atentamente, Allah. E Allah, se a gente está envolvido em algum dos pecados, Allah, perdoa-nos, Allah. Se a gente é desobediente aos nossos pais, Allah, perdoa-nos, Allah. Quem de nós tem pais vivos, faz a gente servir a eles, Allah. Tenha pena deles, Allah. Quem já partiu do mundo, de Jannatul Firdaus, Allah. Tantas vezes a gente fala mal com a nossa mãe, Allah. Tanto que ela fez por nós, Allah. E Allah, tenha pena dela, Allah. Quem delas estiver doente, Allah, dê longa vida a elas, Allah. E Allah, tenha pena delas como elas tiveram pena de nós, Allah. E Allah, quem deles já foi para o Qabr, Allah. Encha os seus túmulos de nur e de luz, Allah. E Allah, quem de nós cortou laços familiares, Allah, a gente faz toba agora, Allah. Queremos ligar os laços familiares, Allah. Quem de nós tem algum rancor, ódio no coração, a gente faz toba, Allah. E Allah, a gente está a fazer toba de todos os nossos pecados, Allah. E Allah, perdoa, Allah. E Allah, perdoa, Allah. E Allah, faça com que a gente saia daqui todos perdoados, Allah. E Allah, estamos a fazer a ti testemunha, Allah, que não vamos mais voltar para a vida dos pecados, Allah. E Allah, os poucos anos que restam da nossa vida, Maulá, faça com que a gente, Allah, passe na sua obediência, Allah. Allah, dê amor do seu din dentro de nós, Allah. Allah, dê aquele amor verdadeiro, Allah. Hoje nós tornamos munafiquins, Allah, hipócritas, Allah. Em frente às pessoas, a gente mostra uma coisa, atrás somos outros, Allah. Allahumma ja'al sariratana khayran min alaniyatina. Allah, faça a nossa vida privada melhor do que a nossa vida de fora, Allah. Allah, dê hidayah às nossas irmãs, Allah. Dê amor ao hijab, Allah. Allah, dê amor ao hijab. Allah, coloca na mente das nossas mães e irmãs que a honra delas está no hijab, Allah. Allah, que elas tenham paciência, Allah. Que a gente não importa o que o mundo vai falar lá fora, Allah. Allah, aquelas irmãs que ainda não puseram hijab, Allah. Que hoje seja o último dia da vida delas sem hijab, Allah. Que a partir desta sentada nunca mais vão tirar o lenço da cabeça, Allah. Allah, que a vida vai ser uma vida de modesta, Allah. Allah, quem de nós não fazia salat, a gente está a fazer toba, Allah. Allah, a gente está a fazer toba de todos os pecados, Allah. Mas Allah, ajuda-nos, Allah, porque nós somos fracos, Allah. Se tu nos deixar, a gente vai cair na artimanha do Shaitan, Allah. E Allah, como uma mãe, quando uma criança vem para casa toda suja, Allah, a mãe, a criança pode ser tão pecadora, um filho tão desobediente, a mãe nunca vai zangar. A mãe vai receber o filho, vai limpar o filho, vai dar o melhor jantar ao filho, Allah. Ela tem o amor 70 vezes mais do que a mãe para o filho, Allah. Nós estamos sujos, Allah, a gente sabe disso, e Allah, Allah purifica-nos, Allah, e Allah limpa-nos, Allah, e Allah, Allah faça-nos pertencer aos jannatis, Allah, Allah, quantas vezes a gente quebrou a sunna do seu Nabi, Allah. Allah, que deve passar, Allah, pelo coração do seu Nabi, Allah. Não nos envergonhe no dia de Qiyama, Allah. Quando ele olhar para nós e saber nós fazemos essas ações, Allah. Allah, Allah, tenha pena de nós, Allah. Allah, estamos de jejum, Allah. Esse sagrado mês de Ramadan, Allah. Há rufás aqui sentados, Allah. Há ulama aqui sentados, Allah. Allah, há crianças que são maçum inocentes, Allah. Há alguém que tu gostas, Allah. Allah, por causa dessa essa pessoa, aceita o nosso dua, ya Allah. E Allah, quem de nós estiver doente é melhor, ya Allah. Conceda rápidas melhoras, ya Allah. Quem de nós está endividado, paga as suas dívidas, ya Allah. Quem de nós ainda não se casou, conceda bons parceiros ou parceiras, ya Allah. E Allah, quem está à procura de emprego, conceda emprego, ya Allah. E Allah, conceda risca halal a todos nós, ya Allah. E Allah, dê mais hidayah a essa cidade, ya Allah. Dê baraka aos irmãos desta cidade, ya Allah. E Allah, proteja os muçulmanos desta cidade, ya Allah. E Allah, faça com que haja mais união entre os muçulmanos desta cidade, ya Allah. Amin, thumma amin. E Allah, ajuda o nosso país, ya Allah. Afasta de qualquer calamidade, ya Allah. Afasta de qualquer guerra, ya Allah. E Allah, que ela conceda os governantes justos, ya Allah. E Allah, governantes que temam assim, ya Allah. E Allah, os nossos irmãos que estão sofrendo na Síria, ya Allah. No Afeganistão, ya Allah. Na Palestina, ya Allah. A gente sabe que hoje, na hora de iftar, vamos comer aquilo e aquilo, ya Allah. Eles não sabem o que vão comer, ya Allah. E Allah, até o ponto deles perguntarem se rato e gato é halal, ya Allah. E Allah, tenha pena de nossos irmãos muçulmanos, ya Allah. Ajuda cada muçulmano em todo o canto do mundo, ya Allah. Aceita o jejum de todo o ummah de Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ya Allah. Amin, thumma amin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuha alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammadin wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Inshallah, não vai muito tempo, inshallah. Antes que a gente tome decisão, sem levar mashwara, inshallah. Só levar alguns minutos para fazermos mashwara. Alhamdulillah, sabemos que Mulana está aqui o dia de hoje e ele está sempre à procura de oportunidades para usar o seu tempo conforme. Então, todos os irmãos estão aqui sentados. Queríamos levar opiniões quanto a ver algum programa após o Salado Asr. Não sei se há possibilidade ou alguém tem alguma crítica ou alguma inconveniência. O que é que acham se haver algum programa após o Salado Asr? Ainda não está decidido. Porque Molana, temos conversado também com ele. Mas inshallah, Molana não há de negar, inshallah. O que é que acham? Podemos marcar para o Salado Asr haver programa e o espaço, o tempo entre Asr até Iftar é muito curto. E outra coisa que talvez possa estar a incomodar, não sei, espalhar conversa, mensagem para vir aqui no Asr a ver programa, às vezes temos aquele pensamento, é para evitar. No talo só sentamos quatro pessoas. Saber programa, sentar oito é difícil. Às vezes pode ser esse pensamento, mas não se preocupe, alhamdulillah, apesar de irmãos, Allah é razão. Aquela uma tâmara. Se você encher a barriga com uma tâmara, Allah, com metade, pode você encher, fazer você encher a barriga também, inshallah. Por isso podemos marcar para a hora da Asr. Esse inshallah está assim, quase que bateria descarregou. Hã? Inshallah. Hã? Inshallah. Ou é por causa do jejum? Hã? É como uma vez estava uma passagem ali, onde um homem diz assim que a esposa foi ter com o marido. Mas nós estamos no Ramadã. Você por que não está a jejuar? Porque o meu marido, a minha esposa, não tolera o fome. Sabes como é que é? Dois de pedra, como chama? Problema de estômago, não sei o quê. Não dá para mim jejuar. Pode estar bem, jejuar não aguenta. Está a chegar a tarawih. Então por que não vai fazer tarawih? Você volta muito cedo. Não, sabes como é que é? A minha perna fica muito tempo em pé, fica muito tempo sentado. Está meio pesado para mim. Está bem. Mas agora você consegue fazer iftar no máximo? Sou cá feriu para nós fazer iftar? Vamos dar isso. Por isso, inshallah, então fica marcado. Após o Salatul Asr, inshallah, vai haver programa do chefe. Estamos a pedir. Não se preocupe com o que vai acontecer. Chame a todos. O chefe aqui veio para beneficiar. E pedimos. Excepto as senhoras. Excepto as senhoras, isto é verdade. As senhoras, inshallah. Pronto, pronto. Fica para outra oportunidade. E estamos a pedir, inshallah, irmãos, façam doa para próximas oportunidades, personalidades como essas, inshallah, visitem a nossa cidade e tirem proveito de todos nós. Nós tiramos proveito deles e assim eles também se beneficiarem com todos nós, inshallah. Que prazer. Também, alhamdulillah, agradecer mais uma vez meu cunhado, Benazir, acabou por fugir. Alhamdulillah, esta foi uma preocupação da parte dele de ter convidado o chefe. Pronto, já andou muito atrás também, não sei, aquelas demoras que nós andamos a assistir de uma semana para outra, Estamos ainda a negociar com o Sheikh, né? Então, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, sempre tudo vai de acordo com o destino. Por isso, inshallah, foi programado para depois da Asr haver programa com o Sheikh. E as senhoras, inshallah, que elas não estão preparadas, podem abandonar o sítio e podem ter.